sei que você pensa em me deixar, e eu não vou impedir. Siga a sua estrela. Em todo caso, eu digo que ficarei aqui nesse mesmo lugar. Se quem vai pode um dia voltar, então esperarei. E quando alguém conquistar o seu amor, não serei mais quem hoje eu sou. Acho que sei perder. Acho que sei perder. Já não é preciso disfarçar, essas lágrimas estão demais. Se é hora de ir, então vá. Sim, é claro, eu esperava te convencer, mas é bom deixar a água correr. O que importa agora, as palavras que eu não pude dizer. E se o vento hoje sopra a seu favor, eu não guardarei rancor. Acho que sei perder, e não será a primeira vez. Hoje é você, amanhã será quem for. Serei um bom perdedor, e meu mundo não vai mudar até que alguém ocupe o seu lugar. Sim, é claro, eu esperava te convencer, mas é bom deixar a água correr. O que importa agora, as palavras que eu não pude dizer. E se o vento hoje sopra a seu favor, eu não guardarei rancor. Acho que sei perder, e não será a primeira vez. Hoje é você, amanhã será quem for. Serei um bom perdedor, e meu mundo não vai mudar até que alguém ocupe o seu lugar. Serei um bom perdedor, e meu mundo não vai mudar até que alguém ocupe o seu lugar. Sei que você pensa em me deixar, e eu não vou impedir. Siga a sua estrela.